Terno 447, desça para o nível 050. Desça Terno 447-050. Controle Salvador, 35595, pode decolar de Natael. 35595, contato radar, saída da El. O senhor acha que nós poderíamos voar direto Leda, senhor? Condições de voar, posição coral. Posição coral, a partir da presente, obrigado. 1443 da Força Aérea, para o localizador esquerda, para 130, autorizado final ILS. Para o localizador, direita para o 050, reporte estabilizado, desça 3 mil pés, ajuste 1020. Direita 50, descendo para 3 mil pés, para o localizador, desça 447, esquerda para o 220, limite ao localizador. Força aérea 1447, esquerda 220, limite ao localizador. 7, mantenha 70, 1416. Azul 4207 para o localizador, esquerda proa 140, reporte estabilizado. Esquerda proa 140, reporte estabilizado, azul 4207. 3896, redução para 2009. 7996. Desça 2 mil pés, ajuste 1020. 2020, azul 4207. Força aérea 1443, complete LS, torre 186. 1443, complete LS, chama Troen, 118, 1447, desça para 4 mil pés, ajuste 1020. Então 447, desça para 4 mil pés, ajuste 1020. Saíram 4-1-6, desça nível 050. 0-5-0, 0-4-1. Saíram 4-4-7, Salvador. Direto, posição da El. Após a decolagem, vamos manter 4 mil pés na proa. Após a gente vai curvar a direita na proa direto da El. Afirmativo, mantém proa, decolagem até 4 mil pés, o vento 130 graus, cono 09, tem livre decolagem, pistão 0, cono 397. Livre decolagem, mantém proa até 4 mil, cono 390. India Mike Alpha, autorizado em cruzamento, pistão 735 até Aerostar. 4207, complete GLS, torre 186. 186. 4207, controle. 3896, controle. Chegando. Livre da aeronave, sem contato, controle agora, 10 horas, 7 milhas, mantendo nível 50. Vamos efetuar, vai continuar sua aproximação, com falha de comunicações, o Tucano da Força Aérea. Curve à direita, vou na proa 150, limite desta proa radial 250 de Salvador. Ok, para 150 limitado para 210 de Salvador, 3896, sem problema. 20.8. Obrigado, tá fazendo. Pulseira 1443, livre pouso, pistão no zero, tráfego avistado, vento 140 graus, com 09 nós. Meia, só confirmando, está operando a 11895, no 443, tá? Chama em 1895. Oh, o azul vai chamar 1895 também. Câmbio. Controle, consegue no 447. 447, confirmo como recebe. Agora 5. Dirigindo 60, né? 250. Gente, manter o 070. Consegue no 447. Mantenha presente proa. Limite a radial 270 de Salvador. Mantenha o nível com 040. Mantenha 040. Atual proa, limite a radial 270 de Salvador. 3896, condições curva esquerda, proa 80 para o localizador. Demorou, 80 para o localizador, exatamente. Desça 2 mil pés, ajustado no 020, 3896. Brasil Pérez, 80, 0 0. Controle, é gol no 387, bom dia. Gol 129260, para o localizador direita, foi na proa do 120, reporte estabilizado, mantenha 060. Sendo 060, proa 120, para o localizador, gol. Oxené 6250, esquerda, proa 010, limite é radial 280 de Salvador. Esquerda 010, limitado pela 280, Salvador, Oxené 6250. Oxaíra 447, controle. Oxaíra 447, né, Fox? Controle do prossego. Esse é o seu curso do localizador. Mantenha nível 040. Curve à esquerda. Voe na proa 020. 020. Limite desta proa, radial 320 de Salvador. É, está voando à esquerda. 020, limite a 320 de Salvador. Salvador, boa tarde, Papa Romeo Mike, Papa Mike, informação linda. Mike, Papa Mike, chegada Mari, desça para o nível 080. Mari, desça 080, Mike, Papa Mike. Controle, é o Gol 387, bom dia. Gol 387, contato radar, saída da El. Sente, está 4 mil, corrona à direita para o Didael. 4 mil, sentido 050, cima pelo, 40. Confirma um 4 no meia que chamou? Afirmo. Sente. Mantém a proa, nível 50, um 4 no meia. Pela proa, nível 050, um 4 no meia. LS, 9B. Gol 1260, desça para o nível, correção, desça para 3 mil pés, ajuste 1020, chama o controle 1, 19.8. 19.8, vai chamar agora, descendo para 3 mil. 3896, chame torre 11895. 895, boa. Gol no 260. Gol no 260, desça para 2 mil pés, nessa proa autorizada de executar o localizador. Ajuste do altímetro no 029. Ativo, 2 mil, autorizado localizador. Esquerda, proa 280. Esquerda 280. 3896, bom dia, altímetro 1020, tráfego avistado, conto na aproximação, aguardando pista livre. Bom dia, só confirmando a arremetida do ISCA para 4 mil em frente. RNAVE? RNAVE, que o CIMA estava fora, né? Afirmo. Demorou. Azul 4207, no solo aos 40, já livrou, chama o solo 219. 219, obrigado. Bruno 923 tem livre decolagem, pistão 10, o vento em Salvador 130 graus, são 09 nós. Livre decolagem 10, Bruno 9. O Xené 6250, para o localizador direita para o 070, desça 3 mil pés. Localizador 070, 3 mil pés, o Xené 6250. 6250, chame controle 119, décima 8. Controle 198, 6250, boa. Controle Salvador, boa, Xanel 6250, descendo 3 mil pés pro 070, decisão lock. É, desça para 3 mil, informe no localizador, reduza para 1809, Xanel 6250. 3 mil, autorizado lock, reduzindo para 180, 6250. Então 3896, baixar travado? Afirmo, desde o externo. 3896, livre pouso, pistão 0, vento 120 graus com 09 nós. Livre pouso, 3896, obrigado. Esquerda proa 360, limite radial 280 de Salvador. Esquerda 360, limite 280 de Salvador. Força aérea 447, esquerda proa 190, limite localizador. Força aérea 447, esquerda 190, limite localizador. 1447, chame controle final 119, décima 8. Esperando 47, controle 119, décima 8. Controle Bom dia, Gol 983, decolado, perfil da EL. 983, contato radar, saída da EL. Da EL, Gol 983. 7. No 447, mantenha presente proa, desça para 3 mil pés, no 447. Via Echo 1, India Alpha, and we'll contact Tower 1 ready today. 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Canem 6250, desça para 2000 pés, ajuste o altímetro na 020. GLS 10 reduzido 1509, cenário 6250. Força aérea no 447, curva à esquerda, proa 140. Força aérea no 447. Referência 27, curva. Estimação Salvador, muito bom dia. Força aérea no 4 no meio. Força aérea no 447, curva à esquerda, proa 140. Mantenha presente pro aguarde vetor para pistão 0, Fosserena 4, 16. 4, 16, perfeito. GLS 10, reduzindo 1509, 6250. Gente, aguarde as três comunicações. Gente. Fosserena 447, curva esquerda, pro 120, informe estável localizador, Fosserena 447. Fosserena 447, curva 120, camarada localizador. Fosserena 416, curva esquerda, pro 165. Salvador, bom dia, Gol 260, estabilizado no ILS, com o trem baixo e checado. Gol 260, altímetro no 020, livre pouso, pistão 0, vento no 30 graus com 09 nós. Afirmativo, livre pouso no 90 para o Gol 260. Gol, coração, FAB 1416, curva esquerda para o 130. Passa para a torre 6250. Chame agora a torre 108-95 com pouso. 295, informa aqui na presente posição, muito forte interferência, uma música bem alta. Salvador, bom dia, chanel 6250, uma milha de duna, eletro no zero. Chanel 6250, altímetro no 020, número 2 na aproximação, reporte marcador externo baixado e travado, traça Bujava estado. Gente, número 2 está reduzido 1409, ou Chanel 6250. Sente. Oceano 416, vetoração para espaçamento, curva à direita, pro 180. Direita 4-6, desça para 4000 pés. O tráfego está à frente, é o no 447. Positivo. Como a Mike pode reaproar? Mike, Papa Mike, curva direita, proa 045, sua limite magnética 110 de Simbra. Same controle na frequência 11935. Força aérea 447, desça para 2000 pés, informe no localizador, força aérea 447. 2000, informada no localizador. Força aérea 416, desça para 3000 pés. Confirmo o ajuste. 1-0-2-0. 0-2-0. 3198, confirme velocidade indicada. 240. Sente, reduza para 210 nós, número 4 na aproximação. Mike, curva à direita para o 080, desça para 4.000 pés. Direita 080, 4.000 pés, Mike, papapá. No 447, complete a aproximação, chame agora a torre 10895, bom pouso. 895, obrigado. Bom dia. Leandro, baixei, travou, 6250. Salvador, aqui a força aérea no 447, final de emergência. Oceané, 6250, continua a aproximação, aguarde pista livre. Prossegue aproximação, 6250. Sol aos 48, nível direito, acho que a missão na frequência 121, decimal 9. 1260, na. Alfa Juliette, portão 8, obrigado. Aproximação, repórter baixado, travado, aguardando pista livre. No 447, copiou a torre? Não, força aérea com 447, apertará baixado, travado. Gente, força aérea no 447. Zero B zero. 0, vento 120 graus, 099. Livre pouso no 0, Xenero 6250, obrigado. Mike Papa Mike, condição de reduzir velocidade para 170 nós. Ah, sim, ponta aqui zero, Mike. American Line 980, maintain position. Maintain position, American Line 980. 090 de Cimbra, esquerda, 05. Vai, confirme a velocidade mínima que pode empregar na final. 140, Mike. Então, reduza para 140, devido ao tráfego à sua frente, a nave Tucano da Força Aérea está 7.1 milha com 120 de velocidade. Vai trazer para cima, Mike, para Mike, 120. Gente. Solo, bom, o Chanel 6250 livrou. Alfa Juliette do 04, 6250. Mike, desça para 3 mil pés. 3 mil, para Mike. Tudo aí, Salvador. Sam Leos, 1201. 1020. Sabe na 447, apresado pouso. Tan 3198, desça para 3.000 pés, Renegal no 020, redução para 1809. 180 nós, desça para 3.000 pés, 3.000. Quando pra Papa Mike, desça para 2.000 pés. TAM 3198, desça para 2.000 pés, está autorizado a interceptar nesta proa. Autorizado a interceptar, são 2.000 pés. Desça no lote, o Papa Mike. Leia, 3.7, trava. Força aérea no 4196, continua a aproximação, aguarde pista livre. Força aérea no 446, informa o bip checado. 447, no solo ao 54, livre à esquerda, ao estacionar, frequência livre. Papa Mike. Observador, boa tarde, Papa Romeo Mike, Papa Mike. Papa Romeo Mike, Papa Mike, QNH 1020, continue aproximação, reporte baixado travado. 1020, reporte baixado travado, Mike, Papa Mike. 728, autoridade. WANITAP, UL 5728, procedimento em uso, é o eliminado para a pista 1-0. No 4-1-6, autorizado pouso, pista 1-0, vento 120 graus, 09 mais. TAM 3198 tem condições de reduzir para a velocidade de aproximação? Afirmativo, é o número 2? Número 2 segue um traço de pequena performance com 120 próximo à duna. Sim, a gente vai reduzir para mim. Obrigada. De Salvador é o voo 9738. Muito bom dia. Informação Mike, passa nível 180. Bom dia, voo 9738. Autorizado chegada Mari, desce para o nível de voo 060. 060 na Mari, confirmando o ILS para fora. Confirme o voo 9738. Nós recebemos informação da do Atis, como VOR, Delta Mike Eco, Crono Zero. ILS está fora? No momento, agora ILS X-Ray da pista 10. ILS X-Ray da 10, voo 9738. Web 5722, estamos na frequência 119.8. Feito Web 5722. Controle Web 5722 em 119.8. Controle Salvador 5722. Web 5722, confirme como recebe o controle. Com QRM, ok? Transmissão clareza, intensidade 3. Gente, retorne para 1208. 208. Controle Web 5728 em 1208. Web 5728, desça para 2000 pés, que nega 1028, livre LS, aporte estabilizado. Desce para 2000 pés, 1-0-2-1. 1-0-2-0. 1-0-2-0. TAM 3198, complete sinal, semi-torre 1-1-8-9-5. 18-9-5, TAM 3-1-0. Papa Romeo, Mike, Papa Mike, no solo 01, no livre à direita, chame o solo na frequência 1-2-1-9. Salvador, bom dia, TAM 3198. TAM 3198, prossiga. Aproximação final, trem baixo trabalho. TAM 3198, visual com tráfego. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 089. Repouso, pistão no zero, TAM 3198.